Ficheiro 71. Murmurando baixinho algo grosseiro, Gayle levantou-se e abriu a janela de par em par, de modo a que o ar fresco me soprasse no rosto, fazendo-me pestanejar e desanuviando um pouco a minha mente. Ela ficou parada, a olhar-me especulativamente. Depois inclinou-se para me ajudar a levantar. Vamos, disse. Sentiste-te um pouco estranha, não foi? Às vezes as pessoas reagem assim. É melhor deitar-te um pouco na minha cama enquanto me visto. Deitei-me sobre a sua colcha, no quarto embaixo, os olhos fechados, ouvindo o leve farfalhar que Gayle fazia no seu quarto de vestir particular, perguntando-me o que teria sido tudo aquilo. Nada tivera a ver com o mau agouro ou quem o enviara, obviamente, apenas com a minha identidade. Com as faculdades mentais a regressarem gradualmente à sua vivacidade, perguntei-me se Gayle não seria talvez uma espia de Callum. Na posição que ocupava, ela sabia dos negócios e dos segredos de toda a região. E quem mais, além de Callum, estaria tão interessado nas minhas origens? O que teria acontecido, imaginei, se Arthur não tivesse interrompido a invocação? Teria eu ouvido, algures, no fumo perfumado, a injunção padrão do hipnotizador? Quando acordares, não te lembrarás de nada? Mas eu lembrava-me, e isso fazia-me pensar. Na ocasião, entretanto, não houve a menor possibilidade de perguntar a Gayle. A porta do quarto foi aberta de par em par, e Arthur Duncan entrou. Atravessando o quarto, em direção à porta do quarto de vestir de Gayle, ele bateu uma vez, apressadamente, e entrou. Ouviu-se um pequeno grito de surpresa, lá de dentro, e em seguida um silêncio sepulcral. Arthur Duncan reapareceu à porta, os olhos arregalados e desfocados, o rosto tão lívido que eu achei que talvez ele estivesse a sofrer algum tipo de ataque. Pus-me de pé, num salto, e corri na sua direção enquanto se apoiava na ombreira da porta. Entretanto, antes de eu poder alcançá-lo, afastou-se da porta e saiu do quarto, cambaleando ligeiramente, passando por mim como se não me visse. Eu própria bati na porta de Gayle. Gayle, estás bem? Houve um momento de silêncio. Depois, uma voz perfeitamente serena disse: Sim, claro. Saio já. Quando por fim descemos as escadas, encontramos Arthur, aparentemente recuperado, a saborear um conhaque com Jamie. Parecia um pouco distraído, como se estivesse com o pensamento distante, mas saudou a mulher com um ligeiro cumprimento quando ela apareceu, antes de mandar o criado ir buscar os cavalos. O banquete estava a começar quando chegamos, e o fiscal e a mulher foram conduzidos aos seus lugares de honra na mesa principal. Jamie e eu, de condição um pouco inferior, ocupámos os nossos lugares numa mesa com Rupert e Ned Gowan. A senhora Fitz conseguira superar-se e irradiava satisfação com os elogios que se acumulavam sobre a comida, a bebida e os demais preparativos. O jantar estava, de facto, delicioso. Eu nunca provara faisão assado e recheado com castanhas e mel, e já me servia da terceira fatia quando Ned Gowan, observando-me e achando certa graça no meu apetite, perguntou se eu já havia experimentado o leitão. A minha resposta foi interrompida por uma agitação na outra ponta do salão. Callum erguera-se da mesa e caminhava na minha direção, acompanhado do velho Alec McMahon. Vejo que não há limites para os seus talentos, senhora Fraser, observou Callum, fazendo uma ligeira vénia. Um largo sorriso marcava as interessantes feições. De cuidar de ferimentos e curar doentes, ajudar potros a nascerem. Daqui a pouco estaremos a recorrer à senhora para fazer levantar os mortos, suponho. Houve uma risada geral, embora eu tenha visto um ou dois homens a olharem nervosamente na direção do padre Bane, presente nessa noite, que metodicamente se empaturrava de carneiro assado num canto do salão. De qualquer modo, continuou Callum, enfiando a mão no bolso do casaco, Permita-me oferecer-lhe uma pequena recompensa, como sinal de gratidão. Entregou-me uma pequena caixa de madeira, com o brasão dos Mackenzie entalhado na tampa. Eu não percebera o quanto Losgan era valiosa, e agradeci mentalmente a quaisquer espíritos benignos que houvessem presidido a tais acontecimentos, por nada ter dado errado. Não tem de quê, respondi, tentando devolver a prenda. Não fiz nada de extraordinário, só tive a sorte de ter as mãos pequenas. Ainda assim, se preferir, considere-o um pequeno presente de casamento, mas gostaria que aceitasse. A um aceno de Jamie, aceitei relutantemente a caixa e abri-a. Continha um belo rosário de azeviche, cada conta intricadamente esculpida, e o crucifixo incrustado de prata. É lindo, disse sinceramente. E era, embora eu não tivesse a menor noção do que devia ser feito com ele. Embora nominalmente católica, fora criada pelo tio Lamb, o mais completo agnóstico, e fazia apenas uma vaga ideia do significado de um rosário. Mesmo assim, agradecia Callum efusivamente e entreguei-o a Jamie para que me o guardasse na bolsa do quilt. Fiz uma vénia para Callum, feliz de ver que estava a dominar a arte de fazer vénias sem cair de cara no chão. Ele abriu a boca para pedir licença educadamente, mas foi interrompido pelo barulho de algo a partir-se atrás de mim. Virando-me, não consegui ver nada, além de costas e cabeças, conforme as pessoas saltavam dos seus bancos para se aglomerar em torno do que quer que tenha causado o tumulto. Callum deu a volta à mesa com alguma dificuldade, afastando a multidão com um aceno impaciente da mão. À medida que as pessoas recuavam respeitosamente, abrindo caminho para a sua passagem, pude ver a figura redonda de Arthur Duncan no chão, as pernas e os braços a debater-se convulsivamente, afastando as mãos prestimosas dos que queriam ajudar. A sua mulher abriu caminho pela multidão sussurrante, deixou-se cair no chão ao lado dele e fez uma tentativa vã de embalar a cabeça dele no seu colo. O doente fincou os calcanhares no chão e arqueou as costas, produzindo barulhos estrangulados como se estivesse a asfixiar. Erguendo a cabeça, os olhos cinzentos de Gailey vasculharam ansiosamente a multidão, como se procurasse alguém. Presumindo que ela estivesse à minha procura, avancei pelo caminho que oferecia a menor resistência, esquivando-me e gatinhando por baixo da mesa. Conseguindo chegar ao lado de Gailey, agarrei o rosto do seu marido entre as minhas mãos e tentei abrir-lhe os maxilares. Pensei pelos sons que produzia que talvez se tivesse engasgado com um pedaço de carne, que ainda podia estar alojado na traqueia. No entanto, os seus maxilares estavam fechados e rígidos, os lábios azulados e salpicados de uma saliva espumante que não condizia com a asfixia. Mas ele certamente estava a sufocar. O peito gordo subia em vão, lutando por ar. Depressa, virem-no de lado, pedi. Várias mãos estenderam-se imediatamente para ajudar e o corpo pesado foi habilmente virado, as costas largas de sarja preta voltadas para mim. Enfiei a base da minha mão entre as omoplatas, batendo nele repetidamente com pancadas surdas, regulares. As costas volumosas estremeceram ligeiramente com os golpes, mas não houve nenhum movimento espasmódico em resposta, como de uma obstrução repentinamente libertada. Agarrei num ombro carnudo e coloquei de costas outra vez. Gailey inclinou-se para o rosto com um olhar fixo, chamando o nome dele, massageando a garganta sarapintada. Os olhos estavam agora revirados para trás e os calcanhares começaram a bater com menos força. As mãos, cerradas de agonia, arremessaram-se de repente para os lados, atingindo no rosto um espectador agachado. Os ruídos cessaram subitamente e o corpo, robusto, ficou flácido de repente, inerte como um saco de cevada nas lajes de pedra. Procurei-lhe a pulsação freneticamente num dos pulsos frouxos, notando pelo canto do olho que Gailey fazia o mesmo, erguendo o queixo redondo e bem barbeado e pressionando as pontas dos dedos com força na carne, sob o ângulo do maxilar, à procura da carótida. Ambas as buscas foram inúteis. O coração de Arthur Duncan, já sobrecarregado pela necessidade de bombear sangue através daquele arcabouço maciço por tantos anos, desistira de lutar. Experimentei todas as técnicas de ressuscitamento que conhecia, embora sabendo que seriam inúteis. Flexão dos braços, massagem no peito, até mesmo respiração boca a boca, por mais desagradável que fosse. Mas sem o resultado esperado. Arthur Duncan estava definitivamente morto. Endireitei-me exausta e recuei, quando o padre Bain, com um olhar rancoroso para mim, caiu de joelhos ao lado do fiscal e começou a ministrar-lhe apressadamente a extrema unção. As costas e os braços doíam-me e sentia o rosto estranhamente entorpecido. A algazarra ao meu redor pareceu peculiarmente distante, como se uma cortina me separasse do salão apinhado de gente. Fechei os olhos e esfreguei as mãos nos meus lábios formigantes, tentando apagar o gosto da morte. Apesar da morte do fiscal e das subsequentes formalidades de exéquias e enterro, a caça ao veado do Duque foi adiada por apenas uma semana. A constatação da iminente partida de Jamie causava-me uma profunda depressão. De repente, compreendi o quanto ansiava por vê-lo à mesa do jantar depois de um dia de trabalho, como o meu coração saltava quando o via inesperadamente em momentos ociosos durante o dia, e de quanto eu dependia da sua companhia e da sua presença sólida e reconfortante no meio das complexidades da vida no castelo. E, para ser honesta, gostava do calor e da maciez do seu corpo na minha cama à noite e de acordar com os seus beijos desgrenhados e sorridentes todas as manhãs. A perspectiva da sua ausência era melancólica. Ele abraçou-me com força, a minha cabeça aninhada sob o seu queixo. Vou sentir a tua falta, Jamie, disse eu baixinho. Ele abraçou-me com mais força e soltou uma risada pesarosa. Eu também, Sassenach. Não estava à espera disto, para dizer a verdade, mas custa-me ter de te deixar. Acariciou-me as costas docemente, os dedos desenhando as elevações das vértebras. Jamie, tem cuidado. Pude sentir o ronco profundo do riso abafado no seu peito ao responder. Com o duque ou com o cavalo? Ele tencionava, para minha grande apreensão, montar donas para a caçada ao veado. Eu já imaginava o imenso alazão a mergulhar num penhasco por pura teimosia ou a esmagar Jamie sob aqueles cascos letais. Com ambos, respondi secamente. Se o cavalo te atirar ao chão e partires uma perna, ficarás à mercê do duque. É verdade, mas o Dougal estará lá. Ri-me com sarcasmo. Ele partir-te-á a outra perna. Ele riu e inclinou-se para me beijar. Terei cuidado, Modwin. Prometes-me o mesmo? Sim, disse eu com sinceridade. Estás a referir-te a quem deixou o mau agouro? O semblante dele ficou repentinamente sério. Talvez. Não creio que corras qualquer perigo, ou não te deixaria. Mas ainda assim, fica longe da Gaylis Duncan. O quê? Porquê? Recuei um pouco para olhá-lo. Era uma noite escura e o seu rosto estava invisível, mas o seu tom de voz era sério. A mulher é considerada uma bruxa, e as histórias que contam sobre ela, bem, pioraram muito depois de o marido morrer. Não te quero perto dela, Sassenach. Achas sinceramente que é uma bruxa? Perguntei. As suas mãos fortes seguraram o meu rabo e puxaram-me para junto dele. Passei os braços em volta do seu pescoço, desfrutando a sensação do seu peito liso e sólido. Não, respondeu finalmente. Mas não é o que eu acho que se pode transformar num perigo para ti. Prometes? Prometo. Na realidade, não hesitei muito em prometer. Desde os incidentes do bebé trocado e da invocação, Não sentia vontade de visitar Gailey. Coloquei a boca no mamilo de Jamie, tocando-lhe ao de leve com a língua. Ele emitiu um som rouco na garganta e puxou-me para si. Abre as pernas, sussurrou. Quero assegurar-me de que vais lembrar-te de mim enquanto estiver fora. Algum tempo depois, acordei com frio. Tateando, ensonada, à procura da colcha, não consegui encontrá-la. De repente, ela caiu sobre mim como se por conta própria. Surpreendida, ergui-me num dos cotovelos para olhar. Desculpa, disse Jamie, não queria acordar-te. O que estás a fazer? Por que estás acordado? Estreitei os olhos por cima do ombro para vê-lo. Ainda estava escuro, mas os meus olhos estavam tão habituados que conseguia ver a expressão ligeiramente tímida do seu rosto. Ele estava completamente acordado, sentado num banco junto à cama, o manto em volta do corpo para se aquecer. É que, bem, sonhei que estavas perdida e que não conseguia encontrar-te. Isso acordou-me e quis ficar a olhar para ti, só isso. Para te gravar na mente, para me lembrar quando estiver longe. Virei a colcha. Desculpa ter-te feito sentir frio. Não tem importância. A noite estava fria e muito silenciosa, como se fôssemos as únicas duas almas no mundo. Anda para a cama, deves estar com frio também. Deslizou para o meu lado e aconchegou-se contra as minhas costas. As suas mãos acariciaram-me do pescoço ao ombro, da cintura à anca, percorrendo as linhas das minhas costas, as curvas do meu corpo. Moduin, disse meigamente. Mas agora devia dizer Mo Argeadar, minha prateada. Os teus cabelos têm um brilho prateado e a tua pele é como veludo branco. Galmangeel, pomba branca. Encostei as ancas ao seu corpo, convidando-o, e encaixei-me nele com um suspiro, quando o seu membro firme me preencheu. Segurou-me contra o peito e movimentou-se comigo, devagar, profundamente. Arquejei um pouco e ele afrouxou o abraço. Desculpa, murmurou, não quis magoar-te, mas quero realmente estar dentro de ti, ficar dentro de ti, bem fundo. Quero deixar a minha semente no fundo do teu corpo. Quero ficar abraçado a ti assim e ficar contigo até ao amanhecer. Deixar-te dormir e partir com as tuas formas ainda quentes nas minhas mãos. Pressionei o corpo para trás, contra o dele. Não me vais magoar. Após a partida de Jamie, fiquei a vaguear, desanimada e triste pelo castelo. Atendia pacientes no consultório, ocupava-me a maior parte do tempo possível nas hortas e jardins e tentava distrair-me folheando os livros da biblioteca de Callum, mas ainda assim o tempo parecia não passar. Já estava sozinha há quase 2 semanas quando deparei com a jovem Lyrin no corredor do lado de fora das cozinhas. Eu observava-a dissimuladamente de vez em quando, desde o dia em que a vira no patamar da escada, do lado de fora dos aposentos de Callum. Ela parecia bastante vivaz, mas havia um ar de tensão facilmente discernível à sua volta. Parecia alheia e melancólica, e não era de admirar, pobre rapariga, pensei com compaixão. Hoje, entretanto, ela parecia um pouco animada. Senhora Fraser, chamou, tenho um recado para si. A viúva Duncan, segundo ela, mandara dizer que estava doente e pedia que eu fosse vê-la e cuidar dela. Hesitei, lembrando-me das recomendações de Jamie, mas as forças conjuntas da compaixão e do tédio foram suficientes para me colocar na estrada para a aldeia em menos de 1 hora, a caixa dos remédios amarrada atrás de mim na sela do cavalo. Quando cheguei, a casa dos Duncan tinha um ar de abandono e negligência, uma sensação de desordem que se estendia pela própria casa. Ninguém me abriu a porta e, quando a empurrei e entrei, vi que o vestíbulo e a sala estavam cheios de livros e copos sujos espalhados, tapetes desalinhados e uma grossa camada de poeira nos móveis. Os meus chamamentos não fizeram nenhuma criada aparecer e a cozinha estava tão vazia e desordenada como o resto da casa. Cada vez mais ansiosa, subi ao andar de cima. O quarto de dormir em frente também estava vazio, mas ouvi um leve barulho arrastado vindo do depósito em frente ao patamar. Empurrando a porta, vi Gailey confortavelmente sentada numa cadeira, os pés apoiados no balcão. Estivera a beber. Havia um copo e uma garrafa sobre o balcão e o aposento cheirava a conhaque. Ficou espantada ao ver-me, mas pôs-se de pé com dificuldade, sorrindo. Os seus olhos estavam ligeiramente desfocados, pensei, mas ela sem dúvida parecia bem. O que se passa? Perguntei. Não estás doente? Arregalou os olhos para mim, admirada. Doente eu? Não. Os criados foram-se todos embora. E não há comida em casa. Mas há bastante conhaque. Queres um golo? Voltou-se para a garrafa. Agarrei-a pela manga. Não me mandaste chamar? Não. Olhou-me fixamente, os olhos arregalados. Então por quê? A minha pergunta foi interrompida por um barulho lá fora. Um barulho abafado, distante, retumbante. Já o ouvira antes, deste mesmo aposento. E as palmas das minhas mãos ficaram suadas, na ocasião, ao pensar em confrontar a turba que o produzia. Limpei as mãos à saia do vestido. O barulho retumbante aproximou-se e não houve nem tempo nem necessidade de perguntas.